você. Seu carinho foi um bálsamo no meu sofrer. Apaguei da memória o passado triste. Renasceu em mim a vontade de viver. Samba, seu tempero é brasileiro. Que maravilha, coisa boa.